brabo, repertório promocional, fim de ano. Veja o celular, minha mensagem acabou de chegar. Já tem 2 minutos, você ainda não visualizou. Não visualizou. O tempo foi passando e nosso amor acabou. O mundo foi girando e nele você rodou. E agora vai aprender a me dar valor. A me dar valor. Já me desgramou. Já me judiou. Você tá bebendo que o meu coração chorou. Já me desgramou. Bebendo que o meu coração chorou. Enquanto a sua dor não passar, continua esperando, tomando cachaça. Meu parceiro Fábio, pura paixão, perfumaria, tamo junto. Alô, meu parceiro Rodrigo, alô, Douglas, DR5 Studio. Visualizou. O tempo foi passando e nosso amor acabou. O mundo foi girando e nele você rodou. E agora vai aprender a me dar valor. A me dar valor. Já me desgramou. Bebendo que meu coração chorou. Já me desgramou. Já me judiou. Você tá bebendo que meu coração chorou. Já me desgramou. Já me judiou. Você tá bebendo. Meu coração chorou. Já me desgramou. Já me judiou. E você tá bebendo o que meu coração chorou. Enquanto a sua dor não passar, continua esperando, tomando cachaça.